Tava com saudade, né? DJ Opa, Daniel. Esqueça tudo, bebê. De São Francisco, com saudade de mim. Assume aí que tá com saudade de mim. Eu beijando seu pescoço, mordendo seu peitinho, embaixo do biquinho eu chupando seu grelhinho. Puxão de cabelo, tapa na cara, ó o poder da linguada. Tu tá apaixonada, confessa aí que tu não me esqueceu, que até hoje nunca encontro quem nem eu. Aqui é diferente. A linguada aqui é diferente. É por isso que eu não saio da sua mente. É por isso que eu não saio da sua mente. Assume aí que tá com saudade de mim. Assume aí que tá com saudade de mim. Eu beijando seu pescoço, mordendo seu peitinho, embaixo do biquinho eu chupando seu grelhinho. Puxão de cabelo, tapa na cara, ó o poder da linguada. Tu tá apaixonada, confessa aí que tu não me esqueceu, que até hoje nunca encontro quem nem eu. A catucada aqui é diferente. A linguada aqui é diferente. É por isso que eu não saio da sua mente.